douro. E o Tejo pelo Minho, e Alentejo, Portugal em festa, Pedro Álvares, seus cartógrafos estão bêbedos, estão bêbedos de mar. Vejo os galos lá nos muros que saudam a República, República Luso-Tucana. As galinhas enfiam os bicos procurando os sinais desta ilha do futuro. Viva o Império! Viva Lusitânia, viva o rei, viva o rei.